mais aqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Eu escrevi na fria areia. Praia distante em meu perdido olhar, meu coração mais inconstante que a incerteza do mar, meu castelo de carinho. Eu nem pude terminar. Momentos meus que foram teus, agora é recordar. Mais inconstante que a incerteza do mar.